289R, Briposo, na 0, Ventuna, 00 grau, 07 mais. Tá, 3896, livre pouso na 1-0. Luiz, sistema do Rio, ano 8, 95. Batango Vitorino de Yankee, Recife, ano 260, alterna 1288. Gente, Brasil Luiz, o Kennedy 0-2, vento para cheque 090 grau, 08 nós autorizado, final do 97, a porta terceira milha fora. Bravo, que luz. 5196, aciona a identificação, desce para 2000 pés via Mare, ajuste 1012. Confirma? Tá autorizado, bravo que eu aposto na curta. Dá pra ver que é estado livre pouso, na 7, Ventura 20 graus, 079. Guarda, mas tem que escutar, tem que ser acerto. Livre, é o número 1 para aproximação. Essa é pronto para decolagem, confirme. Chama pronto para decolagem, vem aqui, sai. No 394, bom dia, está na identificação, 10 para 3 mil pés, ajuste 1012, direto dona. No 094, está na identificação, 10 para 050, chegada Mari. Já está alimentando, prossiga. Já está a porta pronta para decolar, já está alimentando. Chega. 170 na tráfego reportado após fora do sol. Prossiga para o través norte da torre, Yang Serra Serra. Serra Serra. Está, senhora, pode manter 0142, o Yang Serra Serra? Afirmo, 0142. É. E no 0 azul, 596. 5196, torre 1985, Pomposo. 1985, até a volta do 596. Luna 094, voa Itape. Saduna. 5196, continua a aproximação, informa no externo com cheque de trem, que negar 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, informará para ser externo com cheque de travador, se segura. Sim, já telemateu, 1-0, separação do tráfego da colo frente, reporta na través norte da torre, telemateu. Yang Serra Serra, no seu través, nossa. Ok, mantenha agora pro cruzamento, Yang Serra Serra. Ah. Azul 5196, informa dois tráfegos à esquerda da cabeceira 1-0, não interfere com a aproximação. Alfa Serra 50, mantendo 500 pés. Cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 10 nós. Tá com o trem baixado checado, azul 5196, já passou externo. Sim, pouso autorizado 1-0. Autorizado pouso, pistão 1-0, azul 5196. Autorizado cruzamento, foi. Negativo, mantenha a posição e aguarde, em que se recerra. Segura com a 223, controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. Tá bonitão, tô chamando aqui, tá? Controle, bom dia, gol 1165, passa 1500 metros. 1165, bom dia, contato no radar, sobe mantenha 360 após 2000, voa Leda. 360 após 2000, Leda, obrigado. Após o pouso da aeronave aí na 1-0, tá livre? Afirmo, Yang Serra Serra. Após o pouso, o embaré autorizado, cruzamento da 1-0-28. Ao atingir o farol, transfere controle 1-0-8. Sim, Yang Serra Serra, grato. Batalha Matango, prossiga a retaguarda do Yang Serra Serra, mantendo separação visual. Na retaguarda. Desse mantenha 2000 pés, está autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporta estabilizado, voo no 394. Azul 5196 na sala 285, direita na 211. Direita 1211, azul 5196. Já atingiram o farol 1208, controle, hein? Hotel Limatel. 9098, ponto espera da 10, estamos prontos. 0098, a linha da cola 10, vento 1, 10 grau, 099. Afirmativo, vamos alinhar e decolar da cabeceira 10. Controle, Papa Tongue, Serra Serra. Serra Serra, no meu país, corredor Serra, ponto espera da 10. Ok, segue a 500 pés, Serra Serra, na sua escuta. Zero nove quatro, gol no 0 9 4, ajuste 1012. 2000, 1012, gol no 0 9 4. Alguém cotejou que é para 1, 0 9 4, 2000 e... 1012, o ajuste. 1012, no 0 9 4. No 394 também está autorizado, 2000 pés e ILS. Quatro zero três, aciona a identificação, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1012, chegada bom. Usado pelo. Controle em Salvador, muito bom dia, Alfa Tango, Tango. Controle 1208, com voo. Grava, bom domingo. Gente, hotel Limatango, aciona em código modo normal, não recebo nem alfa nem charlie. Positivo, tá acionado aqui no modo. Agora. Controle, bom dia, gol 9098, decolado. Gol 9098, contato radar, sabe mantém 380 após 2000 voleda. 380, 2000 leda. Agora não recebo apenas a altimetria. Estabilizou o gol no 394. Gol no 394, chama a torre ONU no 895, bom pouso. 895, bom dia. 094, está autorizado, ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, gol 1094. Uno 1165, Recife 1251, alterna 1-3325. 251-3325, Ana 165. Na 304, continue em reporte com o trem embaixado travado. Negame 2. Já embaixo travado, voa na 304. Sente, levantou na 00 graus, 10 nós, livre pouso na 0. Na 394. Livre pouso na 0, voa na 394. Diga. Papa Tango Yankee, Serra Serra, prossiga para o controle. Sim, irá manter 500 pés, confirma. Sim, 500 pés, escuta do controle, Yankee, Serra Serra. Papa Tango Hotel Lima Tango, confirme, está mantendo no meu país? Zona 394, nós somos 3-2, primeira próxima direita via Fox, chame o solo. 1-2, 1, décima 1. 1-2, 1, 1, chamar agora 1-3-9-4. Estabilizou o gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, complete a aproximação. Chame a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 3-2-9-5, obrigado, bom serviço. Realmente. Torre Salvador, gol 1-0-9-4, cordial, bom dia. Bom dia, repete passando o cenário com cheque de trem, que é legal, 1-0-9-4. Gente, gol 1-0-9-4. Azul 4207, bom dia. Na Bonf, desça sem restrições para os 50. Azul 4207, reduza para 250 nós. Sente 1-0-9-4, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 10-9. 7. 5403, condições de manter presente velocidade até mais próximo, dona? 5403, o controle? Velocidade. Gente, mantenha dessa para 3 mil pés. Papa Tango Hotel Lima Tango, recebemos aqui no radar que você está mantendo 900 pés de altitude, confirme. Gente, graças. Bom dia, pelo Quebec Serra. Seu nome é a porta atrás, que é o Quebec Serra. 6336, ponto de espera próximo. Lima 6, Lima 3, 3, 6, bom dia. Sim, Lima 6. Tona 094, na sala 37, velha direita, chama o Sol 121, 1. 121, 1, ao livrar, gol 1094. Siga. Sim, já posso no final para pouso, é que você acerta. Sim, deixa eu enrimar, sinal para pouso, reporta, eu estou lhe mandando. Sistema 403, desce para 2000 pés, livre LS, X-Ray, pistão 0, reportando log. Descendo para 2000, reportará estabilizado 5403. Três, decolada 39, controle 120, 08. 08, obrigado, bom dia. Senhor, bom dia, 6333, deixa, né? Oxa, 6333, bom dia, contato radar na decolagem, saída da EO, nível 360. 360, podendo zoar, Leda? Autorizado. Obrigado. Prossiga. Sim, de frequência livre, então. Ciência. Azul 4207, desce para 3, meu pés, ajustado no 0, no 1. Repórter Metapá, Kilo, Quebec Serra, Kenega 1011. Que não quer mais estar, porta na aeroporto, capture no 7. 5503, com palestra final, chame torre, 2895, bom pouso. Torre, 2895, 403, obrigado. Até Lima, Tango, Salvador, bom dia, 5403. 5403, informe com cheque de trem, Kenega 1011. Gente, já está abaixado, checado, confirma 1011? Confirmo, 1011, Kenega livre pouso na 0, ventou na 00 graus, 10 sai. Gente, autorizado o pouso, 5403. Bravo que Luiz, se chame para o início do táxi. É o Yankee Tem a Serra que está falando ou confirme? Firme? Sim, será fazer toque remexida também ou não? Tango Hotel Lima Tango, controle? Irá fazer o toque remexida também ou não? Azul 4207, desça para 2000, livre LS e reporta MOC. Chamar ela para o vetor, 4207. Yankee Serra Serra, chama a Torre Salvador para ingresso no circuito em 111895. 02 Abra, borda, Braque 2. 403 no solo, as 4000 direito no 211. 9-5-4-0-3. 1-2-1-1-5-4-0-3. 1-1-1. Prossegui em Serra. Ok, prossegui com o proador através do norte da torre e aguardando para o cruzamento. E em Serra. 4-10. 4-2-0-7, torre 1-1-8-9-5, como pouso. 8-9-5, obrigado. Espera o próximo 630. Ele ainda fala separado no 630, confirma. O gol no 630. Ele ainda cola o gol no 630, 2120 graus, 10 anos. Salvador, azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia. Continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Informe quando baixar de travado. Que negar 1-0, não, não. E 11, ciente, informar baixar travado. Azul 4207. Azul 4207, só para informação, tráfego à esquerda da cabeceira 10 não interfere com o pouso. Um Alfa Sierra 50. Ciente, tem de casa, Azul 4207. Serra Serra mantém a travessão da torre e aguarda autorização para o cruzamento da 10. Afirmativo, está visão com a aeronave não 10 e em Serra Serra, vai manter. Zero, tá pronto. Bandinho, no 621, mantém ponto de espera 10. Firme. Gente, chame Torre Salvador em 11895 para ingresso no circuito. 3295. Travou, passou externo 4207. Gente, continue agora a pista livre, 4207. Escuta. Siga, tá ali matando. É, decola bem, mar, para a linha do litoral, mesmo circuito já. Ok, reporta através norte da torre, o hotel ali matando. Já tá através norte, visão com azul pousando aí. Quatro, dois, zero, sete, livre pouso, 10, ventou 10 graus, 10. Livre pouso, 4207. Voo 9630, decolar 248, transfere controle 1208. 208, 630. Voo 9621, confirme visual com tráfego final 10. Faz o mesmo ali e mantém, pista 10. A Serra observe o pouso de Embraer após autorizado o cruzamento da 10. Reporta na vertical do farol de Tapó. Ciente, o Serra Serra. Hotel Matango, prossiga a retaguarda do Yankee Serra Serra. Positivo. Mantém, Bravo Luiz, na 7. Estou aqui, próximo da 10, para iniciar o cruzamento. Está iniciando o cruzamento, Yankee Serra Serra, vai chamar fora de Itapuã. Gente. O Botânico está na retaguarda, pois. Gente. Uma centena, reporte para o lançamento. Decolou na subida Puca, voo no 630. Voo no 630, contato radar, saída Puca, nível 370. Puca 370, voo no 630, pode voar para o Adiaru? Aguarde coordenação, autorizado da presente para o de Puca. Aguarde coordenação. Para o de Puca, aguardando, voo no 630. Serra Serra, transfere controle, 1208. Confirme, põe a Serra Serra, põe. Transfere, 1208, controle. Serra. 1621, alinhar sem livre decolagem 10, ventou 10 graus, 12 já decolagem, eu vou no 621. Até o Limatão, agora atingiu o farol, transfere controle, 1208. 208. Boa tarde, opa, é o Lima Tango, tá no farol da de Itapuã, vai seguir atrás de Serra Serra. Vou tá botando o Lima Tango, 500 pés, escuta do controle. 500 pés, vai manter. Controle é o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, 500 pés, escuta do controle. Serra. Salvador, Oceané, 1140, ponto de espera da 10, está pronto. Bom dia, eu chamei 1140, Aline mantém, pistão 1-0. Aline mantém 1-0, eu chamei a minha. Bom, na 621, decolado 52, transfere controle 9208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 621, no colado, prefeito da Dael, Leda. Voo no 621, no contato radar, saída Dael, nível 360. Dael, nível 360, voo no 621. Voo no 630, 30 da presente, Romeu Fox 018. Autorizou, Romeu Fox 018, voo no 630. Gente, livre decolagem 1-0, corrigindo 1-7, vento 1-0 graus, 1-09. Decolagem 1-0, vento 1-0 graus, 10-9. 1-0, 1-0, pronto para decolagem. Bom dia, ele mantém no 648, 1-0. Mantém, 1-0, vou no 648. Vou no 621, obrigado. Bravo, Luiz, que decolada é o 54. Direita, corredor, chefe, transfere o controle, 1-208. Zero, 6, 4. Chame Recife, 1-2545, alternando no 2685. 2545-2005, boa. Tá botando Lima aqui, Luxray, mantém o centro-oeste dele, está parica. Sena 6140, da cola 54, controle 1208. 208, 6140. Controle Salvador, Xanem 1140. Xanem 1140, bom dia, contato radar, saída PUC, nível 250. 250 na PUC, Xanem 1140. Atango Bravo com o Isco no meu país, corredor Axé. Tango Bravo com o Luiz, que informa o tráfego na posição de 1 hora no momento, 8 milhas, mantendo 500 pés. São dois helicópteros Alfa CR-50. Tango Bravo 48 para informação, mesmo perfeito saída da aeronave recolocente, aguarde um assistente. Livre decolagem 1-0, vento 1-0 graus, 10-9. Decolagem 1-0, quando vem 4-0. Mantiva. Quente. Bruno 621, chame Recife, 1251, alternando no 3325. Bruno 621, controle. Prossiga. Chame Recife, em 1251. 251. Chame 48, 58, controle 1208, com voo. 208, graças. Salvador, boa tarde, Gomes 648, decolando as pescoas. Bruno 648, bom dia, contato radar, saída PUCA, nível 370. Sim, PUCA 370, 648. Saneme 1140, chame Recife, em 125, decimal 45. 2545, 1140. Flickback, Serra, autorizada a descida para o estúdio de tráfego local, frequência livre. Autorizado por hoje, Duna, desce para 3.000 pés, ajustado no 0 no ONA. Duna, 3.011, mano. Bruno 561, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, X-Ray, pista 90, reporta um outro. 2.000, autorizado ILS, reporta estabilizado, Bruno 561. Siga. Enche a postação.